Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos fazer a leitura bíblica do livro de 2 Reis, no capítulo 7, mais um capítulo da Bíblia que nós vamos ler juntos, ou se você não puder ler nesta hora, poderá ouvir, porque fala muito ao nosso coração, fala sobre a nossa condição de um dia sentir-se rejeitado, irado, por causa dessa rejeição. Discriminado até por quem não deveria discriminar de modo algum, e abandonado. Mas a mão do Senhor foi favorável, e a mão do Senhor favorável abençoou essas pessoas. E assim como abençoou essas pessoas leprosas na época, ou à época, pode nos abençoar hoje também. Segundo o livro de Reis, capítulo 7. Antes de ler esse capítulo, eu leio para nossa edificação, uma mensagem que o pastor Paulo, lá do Paraná, nos mandou, Paulo Bueno de Camargo. Ele disse assim na postagem: o sacrifício que nos dá vida. Em Marcos 8, Jesus revela aos discípulos que é o Messias, mas surpreende ao descrever o caminho que trilharia: sofrimento, rejeição, como disse agora, morte e, enfim, ressurreição. Ele não esconde a dor, mas mostra que a cruz seria o meio, não o fim. Costumamos focar nos milagres de Jesus, e de fato eles são maravilhosos, mas o maior milagre foi sua entrega total. Seus sinais foram momentâneos, seu sacrifício eterno. Ali na cruz, ele assumiu a nossa culpa e, ao ressuscitar, derrotou a morte e nos ofereceu a vida nova. A fé cristã não está baseada apenas em palavras ou feitos terrenos, mas na redenção conquistada pelo sangue de Cristo. A cruz nos lembra do preço, o túmulo vazio da vitória. Vivamos com reverência e gratidão. Se o coração pesar, olhe para a cruz. Se a esperança vacilar, olhe para o túmulo vazio. O autor desta meditação é A. C. Barro. Eu quero chamar a atenção para o início do texto, onde nós precisamos focar mais a nossa reflexão, porque temos tido da parte de milhares de pessoas uma busca por Deus só com interesse próprio. E o texto diz assim, em Marcos 8, Jesus revela aos discípulos que é o Messias, mas surpreende ao descrever o caminho que trilharia. Preste atenção, sofrimento. Seguir a Cristo não elimina o sofrimento da nossa vida. Rejeição. A rejeição não elimina na família, até por parte da igreja, na sociedade. Jesus fala em morte, porque ele morreria na cruz do Calvário e nós passaremos pela morte. E enfim, a ressurreição, que nós também experimentaremos se crermos em Jesus até o fim. Ele não esconde a dor, mas mostra que a cruz seria o meio e não o fim. Olha que coisa linda, ele não esconde a dor. Não desenvolva uma vida cristã enganosa, onde não há dor. Todos nós passamos por dores, dores espirituais, dores pessoais, dores familiares, dores na vida da igreja, dores no nosso relacionamento com as pessoas, na sociedade. Ele não esconde a dor, mas mostra que essa dor representada pela cruz, no caso dele, é um meio e não um fim. Que Deus nos abençoe a suportar a dor e ir até o fim pela cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Agora sim, vamos ler 2 Reis, capítulo 7. Uma história linda para com os leprosos que sentiram a dor da discriminação, a dor de se sentir, de ser chamado, não é se sentir, mas de ser chamado de impuro. Eles tinham que avisar quando estavam chegando perto das pessoas: sou leproso, sou leproso. Então, eles sofriam dessa dor e, claro, com isso, passavam por necessidades materiais. Ainda assim, Deus providenciou para a vida deles, a fim de que pudessem ter uma vida com qualidade. Diz assim o texto: Eliseu antevê a fartura. Versículo 1: Eliseu respondeu: Escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: Amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Tamanha estava a situação de carência naquele momento, irmãos. Versículo 2: o escudeiro, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: Tu verás com teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. Eliseu disse isso porque ele não creu na profecia. Irmãos e irmãs, cada vez que Eliseu se depara com seus semelhantes em situações difíceis, lança mão de objetos comuns. Jesus vai fazer isso lá na frente. E objetos singelos, a fim de evidenciar as maravilhas de Deus, pôde realizar mediante a fé sincera e obediente dos seus filhos. O sal, o azeite, hálito, farinha, pão, madeira, e aqui uma medida de farinha ao alcance de todos. Entretanto, o mundo é um lugar de incrédulos, de falta de credulidade. E a ausência de fé em Deus não apenas é um terrível e destrutivo pecado, mas também priva indivíduos e nações inteiras da comunhão e das bênçãos que Deus lhes deseja proporcionar. Aqui, um pecado individual de incredulidade acaba tendo consequências nacionais. A Torá, a lei judaica, nos mostra a sofrida peregrinação de Israel, que por 40 anos pagou o preço de sua falta de fé em Yahvé, o seu Elohim, Deus, como diz Hebreus 3, 16 a 19, Mateus 13, 58. Então, precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 3. Agora sim, a história principal do capítulo. Os leprosos se fartaram primeiro. À porta da cidade estavam quatro leprosos, os quais disseram entre si: Por que ficamos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. É uma questão lógica, irmãos e irmãs. Se ficar aqui, vamos morrer. Se entrar, o máximo que pode acontecer é morrer. Então, vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali. Lembre do que aconteceu com os arameus nos capítulos anteriores. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: O rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda, depois de terem comido e bebido. Levaram de lá prata e ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. O que tinha acontecido com os arameus acabou propiciando que quatro leprosos, considerados frágeis, inúteis, impuros, indesejáveis, acabou propiciando que eles tivessem toda essa fartura. Deus opera isso, irmãos e irmãs. As situações que surgem em nossas vidas E em princípio parece que não vai redundar em nada, mas na verdade Deus, que conhece todas as coisas, está pensando não só no presente, mas está pensando no futuro, como no caso dos leprosos, chamados de impuros. Eles então tiveram uma abundância de provisão. Bom, a grande pergunta é: o que eles fizeram diante de toda a provisão que estavam recebendo? E, aliás, estavam surpresos, porque não tinha ninguém. Eles entraram, pegaram ouro, pegaram prata, pegaram comida, pegaram tendas, cavalos, jumentos, tudo. O que eles fizeram? Versículo 9. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até o raiar do dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Irmãos, eu quero grifar esse versículo 9. Esse versículo fala de modo contundente para nós. Esses indesejáveis, esses impuros para a época, e a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, então, de alguma maneira, todos nós somos impuros, todos nós já cometemos erros. Ninguém vem a dizer, seja religioso ou não, que não cometeu pecado, que não cometeu impureza. Todos nós cometemos. Vamos jogar limpo, vamos ser honestos. O que fazer então? Eles tomaram a decisão correta. Não está certo o que estamos fazendo. O que não está certo, você me pergunta? Sabe o que não está certo? Hoje é um dia de boas novas, boas notícias. Sabe o que significa evangelho? Boas novas. Então, hoje não é dia, hoje é um dia de boa nova, irmãos e irmãs. Hoje é um dia de boa notícia. Hoje é o dia do Evangelho. E o que faremos com isso? Nós vamos permanecer calados? Não. Que nós ajudemos uns aos outros, cada um na sua dor, cada um na sua necessidade, cada um na sua aflição, cada um na sua rejeição, cada um na sua dor, cada um no seu flagelo. Cada um na sua impureza, cada um na sua fome, cada um na sua sede. Isso é evangelho. Não é ficar proibindo as pessoas de usar cabelo comprido ou longo. Aliás, ainda acabam fazendo bobagem, porque a tradição israelita mostra que, por exemplo, eles tomavam vinho e a maioria das denominações cristãs fica proibindo isso ou aquilo, parecem mais policiais do comportamento humano do que divulgadores do evangelho. O que temos que fazer, pastor? Hoje é um dia de boas novas. Hoje, não é amanhã. Hoje, você está ouvindo, é um dia do evangelho. E nós estamos calados. Se esperarmos até o raiar do dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Certamente, no dia do juízo final, nós seremos castigados, porque recebemos como leprosos, só uma figura de linguagem. É como se nós fôssemos os leprosos e recebemos essa grande dádiva, essa boa notícia. E o que devemos fazer? Anunciar essa boa notícia do amor, da paz, da solidariedade, do carinho para com as pessoas, porque o castigo certamente nos sobrevirá nessa vida e no juízo final, se nós não fizermos isso. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao Palácio do Rei. Hoje não é o caso do Palácio do Rei, né? Mas levemos a notícia às autoridades que nós conhecemos, levemos aos mais pobres da cidade, aos remediados, à classe média, até aos líderes. Levemos essa grande notícia. Versículo 10: Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram: Fomos ao acampamento dos arameus sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma lá, apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e, acordando seus conselheiros, lhes comunicou: Vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram, sabendo que estamos sofrendo fome. Retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, imaginando consigo: certamente eles sairão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Isso é o que aconteceu, isso é o que tinha acontecido. E agora os leprosos podiam entender. Nós também podemos entender quando situações ocorrem e de repente você se vê diante de uma boa notícia. Diante disso, um dos oficiais sugeriu: tomem-se alguns guerreiros e cinco dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Assim, tomaram dois carros de guerra com seus cavalos e o rei enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores: Ide e vede tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. E aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata. Você lembra do início do texto? É só olhar. Assim como duas medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Aqui também vale a pena destacar mais um capítulo do conflito que acontece há milênios no Oriente Médio. Versículo 17. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo, ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Muito séria essa questão da profecia. Profecia verdadeira, né? Não é profecia essa profetada que dizem que é profeta e ficam dizendo: esse vai namorar com aquele, e aquele vai namorar com aquela. Não, estou falando de profecia mesmo. Anúncio da vontade de Deus, denúncia do pecado, sinais e maravilhas. E nisso nós percebemos os verdadeiros profetismos. Versículo 18, 19 e 20, para encerrar, aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. Isso tinha sido previsto pelo profeta e anunciado. O oficial tinha contestado a Eliseu, dizendo: ainda que o próprio Iavé abrisse as janelas do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo, de nada comerás. Por que, pastor, esse contudo de nada comerás? Por causa da incredulidade. Então, tome cuidado, creia. Quando é palavra de Deus, creia. Não saia crendo nessa profetada que eu estou dizendo disso, daquilo, de coisas rasas, efêmeras, mas creia quando é palavra de Deus. E assim aconteceu, pois o povo atropelou junto à porta da cidade e ele morreu ali mesmo. Irmãos e irmãs, para encerrar, que em nome de Jesus, todo discurso profético escrito na Bíblia se cumpra em nossas vidas, mas se cumpra acompanhado da nossa obediência. Porque se nós formos obedientes ao anúncio de Deus, à denúncia do pecado e aos sinais e maravilhas, nós seremos bem-aventurados. Em segundo lugar, voltando no texto, que nós sejamos como os leprosos que dizem: não está certo o que fazemos. Hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Que nós saiamos a contar para a esposa, para o esposo, para os filhos, para a família, para a igreja e até na sociedade. Em terceiro lugar, que nós todos que pecamos, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e nesse sentido nos tornamos impuros, porque o pecado separa o homem de Deus, o salário do pecado é a morte. Em terceiro lugar, que nós, como pecadores, nos fartemos da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, que nós sejamos reconhecedores do nosso próprio pecado, para não nos sentirmos melhores do que ninguém e possamos usufruir daquilo que Deus tem para nós. E em último lugar, que estejamos próximos e creiamos na palavra da verdadeira profecia que antevê a fartura e que nós possamos prover, perdão, que nós podemos usufruir, possamos usufruir dessa fartura que Deus tem para nós, ainda que pareça impossível, Deus tem para nós uma fartura que vem do céu. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, todos os amigos que nos ouvem,